Coisas que as pessoas conquistam, valorizam tanto, são as coisas que os atraem pra longe da luz, onde nasce o mundo. Alguém está salvo da morte. O amor é o evangelho de uma palavra. Amar o próximo como a ti mesmo. Ah, Deus é amor. Somente Deus pode salvar e controlar situação. Somente Ele sabe a minha e a sua hora. Só quente. Assim que foi, assim que é, assim será. CDM é a voz da favela. E salve, salve os irmãos de bom coração. É quente. Aí. E que não deixe o mano aqui desandar. E nem setar o dedo em nenhum pilantra. Eu vou dizer. E que não deixe o mano aqui desandar. E nem sentar o dedo em nenhum pilantra. Firmeza total. Vou repetir mais uma vez. E que não deixe o mano aqui desandar. E nem sentar o dedo em nenhum